Confira agora a renda anual dos 10 atletas mais ricos de Pequim. Em décimo lugar está Paul Gasol, jogador de basquete da Espanha e 15 milhões de dólares. Em nono lugar, Jason Kidd, jogador de basquete dos Estados Unidos e 20 milhões de dólares. Em oitavo lugar, Dirk Nowitzki, jogador de basquete da Alemanha e 25 milhões de dólares. Em sétimo lugar, Maria Sharapova, jogadora de tênis da Rússia e 26 milhões de dólares por ano. Em sexto lugar, Dwyane Wade, jogador de basquete dos Estados Unidos e 27 milhões de dólares. Em quinto lugar, Yao Ming, jogador da China de basquete e 28 milhões de dólares. Em quarto lugar, Roger Federer, jogador de tênis da Suíça e 35 milhões. Em terceiro lugar, Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol do Brasil e 37 milhões de dólares. Em segundo lugar, LeBron James, jogador de basquete dos Estados Unidos e 38 milhões de dólares. E finalmente, em primeiro lugar, Kobe Bryant, jogador de basquete dos Estados Unidos, com uma renda anual de 39 milhões de dólares.